a se lamentar. Nada muda se você não mudar. Levanta, é hora de voltar. O teu passado não vai te separar do amor. A tua culpa não vai te separar do amor. Levanta, é hora de voltar. Nada vai te separar do amor de Deus. Quem disse que o teu passado te condena e que tua vida já não vale a pena? Não conheço o amor de Deus. Não conheço o amor de Deus. Quem disse que o teu fracasso vai te levar ao fim e que a tua história vai terminar assim?